Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Vamos em frente, meu amigo Ivan Vieira, Dorcelino Carvalho, a Irene Gil, o Ézio Santos, o Aldemiro Patureba, a secretária Mônica Nunes, todos vocês amigos da Serra Dourada FM, claro, audiência fantástica em Trombas e toda a região, né? Um abraço a Adão Patureba, o Gilson, a Tuca na Fazenda Cristal, a Iraci e o Ademilson na Fazenda Santa Maria, a Dona Preta, né? A Dona Preta, o Gustavo, o Valdir. É, a todos vocês aí, a Dona Piedade, o José Soares, o Nailson e a Dona Senhora Tereza e Ivo em Trombas. Rick Renner cantam Saudade Pesada. Oh, essa moda é boa demais. Pra solidão, retrato da minha amada vai no painel do meu caminhão. Os faróis entre a neblina não se comparam aos olhos dela. A saudade e a paixão dentro do meu peito são paralelos. O abraço dela, ouço o choro da turbina anunciando o fim da banguela. O sol vem rasgando o dia e os pneus vão rasgando a estrada. Piso no acelerador, apressando o motor, que a saudade tá pesada. Graças a Deus, pois mais uma vez eu voltei pra casa. O abraço dela, ouço o choro da turbina anunciando o fim da banguela. O sol vem rasgando o dia e os pneus vão rasgando a estrada. Piso no acelerador, apressando o motor, que a saudade tá pesada. Ah, na porta da sala um batom contorna um lindo sorriso, dois braços abertos e um ombro amigo que eu preciso. Coração querendo sair do peito e bater asa. Chave na mão e missão cumprida. Olho para o céu, dou um beijo nela e agradeço a vida. Dou graças a Deus, pois mais uma vez eu voltei pra casa. Música.